Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite! Está entrando no ar mais uma edição do programa Onda DX. Supervisão Jonas Bernardino, apresentação Danilo Nonato, uma produção emissora Voz da Rússia, transmitindo diretamente de Moscou, Rússia, para todo mundo em ondas curtas e na internet. Anote os horários e frequências de emissão do Serviço de Língua Portuguesa para o Brasil e Portugal. Das 21 às 22 horas, UTC para Portugal. Frequências 7.440 e 5.920. E das 23 a 0 hora UTC para o Brasil, frequências 11.605, 11.510 e 9.965. Ou também, o nosso programa pode ser acompanhado em tempo real pelo site da emissora Voz da Rússia, portuguese.ruvr.ru. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. A Rádio Voz da Rússia lança no próximo programa Onda DX, na próxima quarta, dia 14, um concurso para testar o conhecimento dos ouvintes da história do rádio no Brasil. Um concurso sobre o inventor brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura. A ideia do concurso surgiu graças ao apoio do site www.amantesdoradio.com.br. Conta também com o apoio dos clubes DX Clube do Brasil e Associação DX do Brasil, além do apoio da redação do Serviço de Língua Portuguesa da Voz da Rússia. Na próxima quarta-feira, dia 14, vamos apresentar o endereço para o envio de e-mail e cartas e também todas as informações do concurso da emissora Voz da Rússia, programa Onda DX. Acusadas de piratas, clandestinas e responsáveis por interferir na comunicação de aeroportos ou serviços de radiofrequência policial, as rádios comunitárias sem autorização não são um fenômeno recente na história brasileira. No mundo ocidental, a experiência das chamadas rádios livres começou nos anos 70, como reflexo dos movimentos pelo direito à comunicação e pela liberdade de expressão. O que sim é nova é a regulamentação do setor. No Brasil, apenas em 1998, o Congresso Nacional votou a Lei de Rádio Comunitária. Hoje, de acordo com o Ministério das Comunicações, cerca de 3.600 comunitárias têm concessão para operar. Mas a demanda por autorizações é muito maior. Uma pesquisa realizada pela socióloga Sayonara Leal, em 2007, indica que o tempo médio de processos de outorga de radiodifusão comunitária no Ministério das Comunicações leva 26 meses. Na presidência, era mais 14 meses. E no Congresso, em torno de 3 meses. O governo federal defende mudanças na lei para que o funcionamento irregular de rádios comunitárias ou não deixe de ser crime. No início deste ano, o Executivo encaminhou ao Congresso um projeto de lei nesse sentido, como explica o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Pedro Abramovay. Hoje, a gente trata essa questão da rádio pelo direito penal. Trata como uma questão de polícia. Ou seja, se alguém está com uma rádio funcionando sem autorização, isso é considerado um crime gravíssimo. Crime mais grave do que lesão corporal, mais grave do que homicídio culposo. E O que a gente avalia aqui, do ponto de vista do Ministério da Justiça, é que isso não é uma questão policial, não é caso de polícia. Quem tem uma rádio sem autorização não é bandido. Não tem que a Polícia Federal, como tem que fazer hoje, subir morro para ir fechar uma rádio que está sem autorização. Em contrapartida, o projeto do governo aumenta as sanções administrativas para quem funciona irregularmente. Prevê, por exemplo, a apreensão dos equipamentos, multa e suspensão do processo de outorga. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária reconhece como um avanço a descriminalização da radiodifusão irregular. Também elogia o projeto do governo, por ele propor a sanção da autorização de rádios realizam prosetilismo, ou seja, são ligadas a igrejas ou partidos políticos. Por outro lado, a Abraço teme que as novas regras, se aprovadas, tragam mais dificuldades para as emissoras. Coordenador da associação, José Soter, destaca, por exemplo, que pelo projeto, o funcionamento de emissoras comunitárias fora das especificações técnicas passa a ser considerado falta gravíssima. Para Soter, a legislação deveria cumprir a Constituição e dar às comunitárias condições de operar em complementariedade aos sistemas comercial e educativo. A rádio comunitária, ela vem nessa linha da complementariedade, vem dar uma opção de inclusão para as comunidades mais distantes e as comunidades que estão excluídas do sistema comercial. Então, eu acho que a legislação deveria estar observando isso. Para haver complementariedade, esses canais de 88 a 108 deveria ser distribuído equanimemente, entendeu? Entre os três sistemas. Temos quase 100% dos canais destinados para as rádios comerciais e o governo federal ainda tem a tese de jogar as rádios comunitárias para abaixo do 88, ou seja, fora do dial que é monopolizado pelo sistema comercial. Da mesma forma, é a questão dos recursos, né, da publicidade. Se o sistema comercial ele está voltado para os grandes anunciantes, aqueles que podem pagar a sua planilha de publicidade, seus custos, né, de publicidade, as rádios comunitárias estão voltadas para aquele, para o Zé da Bascoves, para a cabeleireira, né, para o pequeno mercado da esquina, quitanda, né, incluir aqueles que não têm condições financeiras para poder estar inserido no sistema comercial. Pelas regras atuais, as rádios comunitárias devem ter alcance de no mínimo 1 quilômetro. Também não podem ter fins lucrativos. A Abraço contabiliza entre 5.500 e 6.000 emissoras de baixa potência vinculadas à entidade. Nem todas, portanto, opera dentro das 3.600 legalizadas. Já a BERT, a associação ligada às emissoras de rádio e TV comerciais, estima em mais de 10 mil o número de rádios transmitindo de maneira irregular no país. Na conta entrariam também não comunitárias. Para o diretor-geral da BERT, Luiz Roberto Antonic, as rádios irregulares representam uma concorrência desleal às emissoras regularizadas. Para ele, a radiodifusão ilegal deve seguir como crime, ao contrário do proposto pelo governo. Porque, se assim não for, nós estamos, de certa forma, desrespeitando aí as rádios legalizadas, que sofrem um trâmite, um processo rigorosíssimo junto ao poder executivo, obedecem uma série de regras, pagam impostos e, então, descriminalizar a prática da radiodifusão ilegal, na visão da BET, parece ser um desrespeito em relação às mais de 2.000 emissoras legalizadas que estão aí enfrentando o mercado a duras penas. Existem quase 2.300 rádios comerciais FM no Brasil. Segundo a BERT, a maioria dessas emissoras é controlada por pequenos e médios empresários. Mas a entidade reconhece as exceções, formadas por grandes companhias de radiodifusão, com vasta audiência e faturamento. Pesquisa da BERT e da Fundação Getúlio Vargas indica que em 2007, o faturamento das emissoras comerciais passou de 1 bilhão e 600 milhões.